Seção 138 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Vitória do Espírito. Era uma preta, funeral mesquita, abandonada aos lobos e aos leopardos, numa floresta lúgubre e esquisita. Engalanava-lhe as paredes frias uma coroa de urzes e de cardos, coberta em palio pelas laçarias. Uma vez, aos lampejos derradeiros das irisadas vespertinas velas, feras rompiam tojos e balseiros, e pelas catacumbas desprezadas mochos vagavam como sentinelas em atalaia às gerações passadas. Um crepúsculo imenso, nunca visto, talxiava o céu de grandes roxos, da mesma cor da túnica de Cristo. Fulgia em tudo uma estriação violeta, e um violáceo clarão banhava os mochos que em torno estavam da mesquita preta. Já na eminência da amplidão sidérea, como uma umbela se desenrolava a esteira astral da retração etérea. Os astros mortos refulgiam vivos, e a noite, ampla e brilhante, rutilava lantejoulada de opalinos crivos. Súbito, alguém, o passo constrangendo, parou em frente da mesquita morta. Um vento frio começou gemendo. Era uma viúva, e o olhar errante, a viúva, em passo lento, foi transpondo a porta, eternamente aberta ao sol e à chuva. A lua encheu o espaço sem limites, e dentro, nos altares esboroados, foram caindo como estalactites sobre o ouro e a prata das alfaias priscas um dilúvio de fósforos prateados e uma chuva doirada de faíscas. Fora, entretanto, por um chão de onagras, vinha passeando, como numa viagem, um grupo feio de panteras magras, e havia, no atro olhar dessas panteras, essa alegria doida da carnagem, que é a alegria única das feras. E ardendo, na impulsão das ânsias doidas, e em sevas fúrias, infernais, ardendo, todas as feras, as panteras todas, avançavam para a viúva desvalida. E raivosas, contra ela, arremetendo, tiram-lhe todas, ali mesmo, a vida. Morria a noite. As flâmulas altivas do sol nascente erguiam-se vermelhas como uma exposição de carnes vivas. E iam cair em pérolas de sangue sobre as asas doiradas das abelhas e sobre o corpo da viúva exangue. A natureza celebrava a festa do astro glorioso em cantos e baladas. O próprio Deus cantava na floresta. Nos arvoredos rejuvenescidos estrugiam canções desesperadas de misereres e de sustenidos. Além, entanto, na redoma clara que envolve a porta da região etérea, o espírito da viúva se quedara, ao contemplar dessa fulgente porta e dessa clara e alva redoma aérea, no desfilar de sua carne morta, a transitoriedade da matéria. Fim do poema.